Eu penso que a primeira atitude que nós, adultos, devemos ter, tendo em consideração esta grande bandeira do nosso Conselho, que está em vias de desaparecimento, eu penso que todos nós temos a obrigação de a defendermos. Mas também o nosso conceito de adulto, a nossa educação, não passa por isto. Mas das crianças, dos garotos, passa. Os garotos são muito sensíveis a este tipo de situações. E eu então dizia que tive o grande privilégio de estar aí, na Rádio Nova, em direto com eles, durante uma hora a falar do Narciso de Mondego. Bom, então uma das primeiras preocupações que eu penso que nós temos que ter perante todos é exatamente dizer que temos cá o Narciso de Mondego, que é a única planta, única no mundo, não há mais parte nenhuma do mundo e está em vias de desaparecimento.